que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu perdi os meus passos, eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai, mas tenho Jesus. Agora sigo a cantar, pois só Jesus irá me sustentar. Sei que um dia encontrarei com meus pais, meus irmãos e o Rei dos Reis, e aleluias cantarei, aleluias cantarei, aleluias cantarei ao nosso Rei dos Reis. Ah, sei que tudo posso naquele que me fortalece. Ah, eu perdi os meus passos, não tenho a minha mãe, não tenho meu pai, mas não perdi Jesus. Perdi os meus passos, eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai, mas tenho Jesus.